En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Queridos oyentes de Contacto Brasil, hoy compartiremos con ustedes la afable visita que nos hizo Aline Páez a Contacto Brasil para hablarnos de su producción más reciente, el precioso álbum Corpo Mar. Walter Álvarez en la impecable asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa en la producción y conducción de este programa. Aline Páez es cantante y productora cultural, nacida en Río de Janeiro. Comenzó su formación vocal en 2006 y poco después ganó protagonismo en la escena musical de Río de Janeiro. Hizo su debut en concierto en solitario en 2009 con Noche Aberta, centrándose en composiciones originales de compositores emergentes de su generación, algo que ha estado siempre presente en su trayectoria. En 2010 fue finalista del premio Divas de la Música Brasileña, donde obtuvo el primer premio, destacando su talento entre varios cantantes brasileños, donde compitió con artistas de diferentes regiones del país. A lo largo de su carrera, Aline ha colaborado con músicos notables, entre ellos Hamilton de Holanda y el multiinstrumentista Carlos Malta. En 2012 formó un dúo con el fenomenal guitarrista André Siqueira, interpretando obras innovadoras del compositor Thiago Amud. Con André, en 2021, Aline lanzó por el sello Cantores del Mundo el EP Entre Tempus, en una grabación en vivo. En 2015, Aline creó y lanzó el proyecto Ofusca, vehículo musical, su propio automóvil, un escarabajo de 1974, se transformó en un escenario itinerante que ofrecía espectáculos en diferentes regiones de la ciudad de Río de Janeiro, promoviendo música de calidad de forma gratuita. También en 2015 lanzó su primer álbum, titulado Batucada Canção, por el sello Biscoito Fino, con colaboraciones de varios artistas destacados. Y en mayo de 2024, Aline Páez lanzó su segundo álbum, el trabajo discográfico titulado Corpo Mar, en el que presenta una rica diversidad de ritmos musicales, reflejando la fusión de influencias culturales que han caracterizado la trayectoria de esta singular artista brasileña, a quien invitamos hoy al programa para conversar y presentar su nuevo álbum. Aline, es un placer enorme tenerte nuevamente en Contacto Brasil. ¿Cómo estás? Oh, estoy bien, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. ocupando esse espaço tão especial para falar do meu trabalho, para divulgar, e todos esses espaços que são oferecidos para a gente são, né, a gente artista, né? São sempre muito especiais, ainda mais um convite vindo de você, Oscar, que é um amigo, uma pessoa que me acompanha há muito tempo. Então, estou muito feliz de poder estar aqui. Qué disco sensacional tiene la regia producción de dos grandes músicos, nuestro querido amigo Bernardo Aguiar y el guitarrista Diogo Silly, y una banda increíble formada por Boca Reis, Negadeza, Rodrigo Ferreira y Eliseo Freitas, además de los músicos que mencioné antes. El álbum incorpora elementos de ritmos afro-brasileños como el ixechá y el samba reggae, ambos provenientes de Bahía. También hay ritmos latinos como el merengue y la cumbia. Corpo Mar es una fusión única de sonidos e influencias, navegando a través de paisajes sonoros que hacen eco no solo de Brasil, sino también de países del Atlántico como Angola, Cabo Verde, Portugal, Jamaica y Cuba. Además de los músicos que mencioné, ¿quiénes más participan como invitados especiales en Corpo Mar? Olha, eu tive a alegria de ter convidados muito especiais mesmo. Vou destacar aqui de cara, né, a participação do artista angolano Paulo Flores, que é uma referência no seu país, né, na música lusófona, especialmente no samba, né? Ele é reconhecido assim pelo seu trabalho à frente desse estilo, que é um ancestral do samba, né? Então essa ponte entre Brasil e Angola, entre Rio e Luanda, é uma ponte que eu já queria fazer há muito tempo. O disco fala disso, né? Como você mencionou, essa fusão de estilos. Então, ter a presença de um artista que vem de Angola, que tem aí uma relação direta com a história do nosso país, foi muito especial. Ele canta um samba, um samba composto por dois brasileiros, Thiago da Serrinha e Bruno Barreto, mas um samba que também foi pensado ali nesses arranjos, no arranjo com uma mescla, né, dos estilos também, samba e samba. Teve a participação também no álbum, né, da Marina Iris, que é uma cantora muito especial também do Rio de Janeiro, uma cantora que está dentro da MPB, mas com grande destaque ao samba, né, é um estilo que ela está ali à frente representando há algum tempo, uma cantora versátil, uma amiga, uma pessoa muito generosa, e ela participa no disco cantando comigo. Tive também a presença de um artista cubano, que é Aliesc Pérez, que é um compositor e um cantor incrível, que eu tive a alegria de conhecer em Matanzas, na sua cidade, em Cuba. E foi muito especial, porque eu conheci ele lá. A música que eu gravei, eu ouvi pela primeira vez lá, quando eu, né, o conheci pessoalmente. E tive a alegria de poder contar com a participação dele também. Além desses nomes, né? Eu tive também a presença de outros músicos que eventualmente gravaram. Teve Guto Virte, que gravou baixo em algumas faixas. Teve Marlon Sete, que gravou trombone. Max, que gravou também baixo. Maio, que é um baixista angolano, que o Paulo Flores trouxe. E ele gravou o baixo nesse samba, trazendo mais um sotaque, né, do samba original ali de Angola, através do baixo. Então, muita gente especial, né? Acho que fazer um disco é reunir também, né, as nossas memórias, nossas influências, mas também reunir essa equipe muito maravilhosa, né, de artistas, de colaboradores, né? Então, além de ter o Bernardo Aguiar e o Diogo Silly nessa produção, eu tive a alegria de ter essa egrégor aí musical super especial. Pedro Araújo também, que gravou guitarra, gravou banjo. Então, é isso. Eu parto de um núcleo de produção, uma banda base, mas uma série de outros elementos aí que vão se somando para fazer esse disco vir ao mundo, né? Emergir do fundo do mar e aparecer aí pra gente. Mergulho fundo, qualidade de sereia, um mar aberto, sim. Aline, me encantaría que tú misma presentes los temas. Son 9 canciones en total. A ver, ¿por dónde comenzamos? Eu sugiro que a gente ouça, de repente, na ordem mesmo. Eu sugiro esse mergulho. Então, começaria com Mar Aberto, que é uma música minha, que eu também pude, nesse disco, trazer, abrir o disco com 2 canções minhas. E Mar Aberto já começa trazendo esse elemento, né, de força, né, declarado assim, na letra, de se entender também como um oceano profundo que nós somos, né, que a gente carrega no nosso corpo, enquanto individualidade, enquanto humanidade também. Então, Mar Aberto, que é também com esses instrumentos base, né, a voz e a percussão, percussões eletrônicas, ela está toda gravada com esses 2 instrumentos primordiais, vamos dizer assim. Força e poder, coração leve eu vou, carrego o bem querer no meu corpo, um mar bravio eu sou, e brinco com a maré, respiro fundo e vou, sem duvidar da fé no meu povo. A próxima é Canto Atlântico, é a segunda música do álbum e é uma composição minha, e essa carrega aí a parceria com o Bernardo Aguiar, que é um grande amigo da minha carreira, da minha trajetória de vida, e ele também assina ali, interveio na música com elementos super importantes para finalizar, para amarrar a história. Então, é uma parceria minha com o Bernardo Aguiar, E também, nesse caso aí, depois de eu chegar com o mar aberto, trazendo um ponto de vista muito particular, o canto atlântico já traz um ponto de vista mais ampliado, né? E aí é esse canto para esse oceano e que traz esses elementos, essas perguntas, né? De quantos mares eu trago em mim, quantos navegantes percorrem as minhas veias, né? Então, sai do meu eu e se expande para o Atlântico, que é para esse oceano que eu estou olhando, é o oceano que banha o Brasil, né? E que é o elo com outros países, né? Então, olhar para o oceano como um território que aproxima e não afasta, na verdade, né? Com todas as dores e amores e fluxos que navegam por esse oceano ao longo da história, né, do surgimento do nosso país também, como a gente entende hoje. Então, vamos de canto atlântico. Percorrem as veias, movimento sim, sim. Em cada encruzilhada, frestas e avenidas cheias, som tambor de curumim. Mergulho fundo, qualidade de sereia, um mar aberto, sim. Ginga, equilíbrio da ginga que quebra e que reza na beira da areia. Corpo respira, transpira a vida. Borda mundos, dança nos muros, canto atlântico, corpo oceano, transpasso o tempo, trabalho e sal, lá no litoral da América do Sul, da América do Sul, da América do Sul, da América do Sul. Quantos mares trago em mim? Navegantes percorrem as veias, movimento sim, sim. Em cada encruzilhada, frestas e avenidas cheias, som tambor de curumim. Mergulho fundo, claridade de sereia, um mar aberto, sim. Ginga, equilíbrio da ginga que quebra e que reza na beira da areia. Corpo respira, transpira a vida. Transborda mundos, dançando os muros, canto atlântico, corpo oceano, transpassa o tempo, trabalho o sol lá no litoral da América do Sul, América do Sul, América do Sul, América do Sul. Tanto mar, tanto mar. Estamos conversando con Aline Páez, que está mostrando cada detalle de su álbum Corpo Mar, lanzado en 2024. El tema que oiremos a continuación es uno de mis preferidos. Ya lo habías grabado antes, ¿no? Sí, sí. Yo había grabado... Na verdade, esa música fue grabada pela Marina Iris, num disco dela. Então, assim, essa faixa ela não é inédita, né? Não fui a primeira a gravar. Mas eu mesma gravei num formato de voz e violão com o André Siqueira. A gente lançou um EP super fácil, porque foi uma gravação de um programa ao vivo, e a gente ficou muito feliz com o resultado dessa gravação, dessa apresentação audiovisual. A captação de áudio foi muito boa, muito bem feita. Modéstia à parte, a nossa performance também. Então, a gente terminou esse show online, né? Esse show que foi em formato de vídeo, na época da pandemia, inclusive. E a gente aproveitou para lançar 6 faixas, né? Então, foi um EP chamado Entre Tempos. E a gente estava justamente nesse espaço de tempo pandêmico, né? Entre o que a gente concebia enquanto realidade, aquele momento em que a gente estava projetando o que viria adiante, né? Então, nesse entretempos, a gente gravou Mana Que Mana, voz e violão, está disponível aí em todas as plataformas também. E, né, e no meu disco, no Corpo Mar, a gente apresenta com banda, né? E aí sim, tem a participação do Paulo Flores, a música do Thiaguinho da Serrinha e do Bruninho Barreto. E tem aí a participação também, como falei, do Paulo Flores, esse representante de Angola, do Maio também, que é um baixista angolano. E Thiaguinho da Serrinha também grava percussão e traz esse elemento feminino, né? E o semba, que é esse ancestral e esse vetor, né? Que vai se transformar aqui no Brasil em diferentes ritmos também, né? No samba, em todas as variações, né? São muitas variações dentro do universo do samba também. Então, é um embrião, assim. Então, gosto de trazer, quis muito trazer essa música, e tanto pelo elemento feminino, quanto pelo ritmo em si, né? Trazer a ponte do samba com o samba. Tá bem bonita, vocês vão gostar. E dancem, o importante é dançar ela, sentir. Aura cristalina. sonhar. Teu anjo negro um dia serei. Amana, que mana, que manda e que mana. Vou fazer como Kwanza fez, presente pra lhe agradar. Ai mana, que mana, que manda e que mana. Fez um moçulo pra agradar Luanda. Ah mana, que manda e que mana. Vou fazer como Kwanza fez, presente pra lhe agradar. Ai mana, que manda e que mana. Fez um moçulo pra agradar Luanda. Bom, a próxima é Sonho Bom, e é uma música de um amigo muito querido chamado Túlio Borges, em parceria com Climério Ferreira. Ela originalmente é um shot, até o nome inicialmente era Shot do Sonho Bom, mas eu quis trazer o reggae e também esse lugar, né, do híbrido, né, dessa costura entre estilos, e o shot, que está ali muito presente no universo, né, da música nordestina, do forró, mas também se aproxima muito do reggae, né, nos acentos, na forma ali. É muito fácil cambiar, né, entre os estilos. Assim. Então, a gente gravou com o acento no reggae, mas é uma música que pode ser dançada de par, é uma música que fala de amor, é uma música que fala de sonho, de desejo, de um amor que pode estar distante, pode ser utópico, pode estar dentro só da sua cabeça, ou por algum motivo ele não se concretiza, então ele fica nesse lugar do sonho, do desejo. E sempre, né, como o disco tem a temática do mar, ela cita, né, o mar, né, mergulhar no sonho alheio, perder o medo do mar, né, ou de amar, né, como esse lugar às vezes um pouco misterioso, né, como o amor também com todos os seus fluxos e correntes que atravessam e puxam a gente pelo pé também. E é importante não ter medo e mergulhar para a gente poder viver, entender o que vai acontecer, só vivendo, né? Então, o Sonho Bom é uma música muito especial, é fácil, gostosa de navegar, falar de amor é sempre bom, amor romântico, né? Assim, e essa música vai ganhar um clipe, que já estreia aí, chega para vocês, e sob direção do Orlando Quilesse, que é o diretor de todos os meus clipes, meu parceiro, está bem bonito, muito, muito bonito. Então, em breve, no canal do YouTube aí, vocês vão poder, além de ouvir nas plataformas de música, também assistir no YouTube já. Mergulhar no sonho alheio, perder o medo do mar. Se você sonhar comigo e no seu sonho me afogar, no seu beijo me molhar, no seu colo afundar, ai, ai, se eu te amar. O perigo é acordar. Chego a pensar que eu sou o sonho bom de alguém. Alguém, se é você, vem me diz. Sendo assim, sou feliz. Se sua boca por um triz encostar em mim. Às vezes me sinto tão bem. Chego a pensar que eu sou o sonho bom. Brasil. Sem fronteiras. Ela tem uma força, ela foi feita por um amigo que já partiu desse plano, Chico Oliveira, um grande músico e uma pessoa que é muito querida até hoje, né, pelos amigos, pela família. A memória dele é o tempo todo resgatada e se mantém viva, né, entre todo mundo que de alguma forma conviveu com Chicão, como ele era conhecido, como ele é conhecido. E é uma das músicas que foi mais cantadas, assim, né, por nós, amigos, por ele também. Ele antes foi lançada, né, a família lançou a versão dele dessa música, foi o primeiro lançamento dela. E depois eu tenho a alegria aí de ter lançado no meu disco, com a participação da Marina Iris, que está nessa faixa, porque é uma artista que é muito ativa, né, na militância política de esquerda, e é uma artista que também teve uma relação ali, né, com o Chicão no campo, né, da militância em vários momentos, concordando ou discordando, mas amigos, né, de militância, amigos de música. Então, quando pensei numa voz feminina para estar comigo dividindo, só me veio a Marina Iris. A gente fez essa música, o arranjo, né, também trazendo um pouco de raga, um pouco de coco. Ela originalmente é um baião, né, tá nesse universo também do Nordeste, na sua base rítmica. Então, a gente também quis fazer uma brincadeira entre o raga e o coco. E essa frase, né, de força que ela traz, que é toda a letra é muito forte, mas quando chega no liberdade para pensar os rumos do mundo, paciência para junto poder navegar, amizade para ver o que é mais profundo e coragem para fazer o mundo mudar. Então, o Chico foi muito feliz nessa música, não só pela estrutura também harmônica, melódica, mas, claro, a letra, que tem essa força. E eu entendo ela como um hino mesmo, assim, para a gente seguir tendo coragem, coragem de ser artista, coragem para defender o que a gente acredita que é melhor para a sociedade, não importa se é num microcosmos ou se é num âmbito que tenha maior alcance, mas que a gente possa ser pautada, né, por esses valores, para que a gente possa atuar na sociedade, né, no nosso trabalho, no nosso ser enquanto cidadãos, pautados nisso, para que as mudanças possam acontecer, né? Então, essa música fala disso. Sem fronteiras. Liberdade pra pensar os rumos do mundo. Você Acerta é uma música que tem letra do Mauro Aguiar, que é um grande letrista, ele é aqui do Rio de Janeiro, e música do Pedro Ivo, que é também, né, um grande compositor de música, de letra, enfim, se uniram aí em uma série de composições, e essa foi uma que eu escolhi para estar no disco. A gente se apropriou dela de uma maneira também muito especial, com essa guitarrada, né? Uma coisa que também está nesse lugar do norte do país, de carimbó, de guitarrada, que eu adoro também. Passa também pelo pagode baiano. Ela é uma miscelânea de ritmos. No início, eu até fiquei assim, está meio escalafobético no meu processo ali com os arranjos. Mas eu falei, não, vou acreditar. E eu acho que também ela... essa, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra talvez ruim, mas essa mistureba da música, eu acho que ela também diz respeito ao tema, né? Um dia você acerta, o importante é viver, é tentar, não tem certo ou errado, vamos arriscar, vamos ver no que dá, né? E ela traz um ponto de vista interessante, que é essa, a letra é de um eu lírico que já partiu, que já morreu, né? E ele conta, né? Ou ela, enfim, esse eu lírico conta, né? Antes de eu nascer, eu não era nada, nada de nada. Eu até podia ver, né, uma era maneira, onde eu era, né, uma esperança, uma quimera, uma esperança da minha geração, uma esperança da manada. Mas depois que eu morri, já era. Nada além de uma estrela apagada, né? Então, fala muito desse lugar de viver a vida com suas dores e amores, sem ficar travado pelos medos, né, de errar, de acertar. Traz um ponto de vista num determinado momento, que é se for viver a vida como se fosse o primeiro dia, viver a vida como se fosse o último dia. São pontos de vista diferentes também. O primeiro dia repleto, de repente, de muita curiosidade, né? Meu primeiro dia de vida, imagina, aquele bebê curioso. O meu último dia, eu quero aproveitar, né, até o fim. Então, como que você encara esses extremos, né? Na verdade, assim, então ela vai de um ponto a outro, assim, eu acho que é bom ir do pagodão para a guitarrada também, porque ela está indo para pontos de vista bem, bem diferentes, assim, e no final o que a gente quer é que as pessoas dancem a música e também da forma que quiserem e se conectem com essa mensagem, né? De viver sem muito medo de errar, né? Música. é a certa. Antes de nascer, eu não era nada, nada de nada de nada. Até podia ver uma era maneira, onde eu era quimera, uma mera esperança da manada. Depois que eu morri, eu já era nada além de uma estrela apagada, um gen que germinou e agora está fora da jogada. É por essas e outras que eu vivi cada dia como o primeiro. E pra você que vive deixando a porta aberta, não manter a mente esperta. Joãozinho Cabral, ela é uma música que é domínio público, assim, é uma música muito conhecida em Cabo Verde, e, assim, pelo menos nas minhas pesquisas todas, até com artistas de Cabo Verde, a informação que chegou para mim, porque não é fácil, né, eu pesquisar uma música que é tão tradicional em Cabo Verde, eu cheguei a essa informação de que ela é domínio público, por isso, de repente, você teve dificuldade aí também de achar, mas... Então, assim, essa música, ela tem algumas... Ela tem uma importância muito grande para mim. Primeiro porque todo esse trabalho do Corpo Mar, eu posso dizer que começou quando eu ouvi essa música pela primeira vez. Porque eu fui a Portugal a trabalho pela primeira vez, eu nunca tinha ido. É, tinha ido no Porto antes, nessa mesma viagem, né? Eu cheguei a Portugal pelo Porto, E depois de alguns trabalhos lá, fui a Lisboa, né, também pela primeira vez. E quando eu cheguei em Lisboa, um amigo me levou, cheguei até tarde da noite, assim, ele quer ver alguma coisa? Eu quero, meio cansado, assim, mas eu quero, pô, minha primeira vez aqui. Então, eu vou te levar no Beleza, que é uma casa de música que existe em Lisboa há muito tempo, que é dedicada à música, artistas de origem, né, de diferentes origens africanas, né, de países africanos. Mas Beleza tem uma relação bem direta com Cabo Verde, né? Não vou saber dizer ao certo, mas acho que Beleza é o nome de um artista que era cabo-verdiano, enfim. E aí, quando eu entrei no Beleza, estava cantando Dino Santiago, que é um artista que tem cada vez mais conquistado espaço no mundo, né? É um artista cabo-verdiano, e ele estava cantando Joãozinho Cabral. E eu lembro eu entrando assim, nessa casa de shows, né? E o refrão, oh mamãe, vamos mamãe, na benda boa, não tá paga. E aqui, eu não consigo cantar isso sem balançar um pouquinho. E as pessoas dançando, e o público que estava ali também, né, consumindo, é um público que vem de países africanos e que mora ali, né? São pessoas que residem ali em Portugal, no geral, e que vão ali para ouvir suas músicas, né? A música dos seus países e tal. Então, eu fiquei muito encantada, porque tudo que a gente fala de Afro-Brasil, né? É como se assim, eu nunca tinha tido contato, né, com artistas africanos de uma forma assim, tão direta, de estar ali vendo a galera dançar, e é um funaná, que depois eu fui descobrir que ritmo era aquele. Então, isso abriu uma porta, assim, para mim, muito especial, além do que a música ficou na minha cabeça mesmo. Não saía da minha cabeça, porque ela tem uma coisa de... Ela pega, assim, oh mamãe, palma, mamãe, na venda é boa, não tá paga. Ela ficava. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Alguns meses depois, eu fiz um show em Portugal, em Amarante, num palco grande lá do Festival Mimo, e eu botei no repertório. Falei, vou cantar. E a quantidade de mensagens que eu recebi de cabo-verdianos que estavam assistindo o show foi muito grande. Primeiro porque Cabo Verde ama a música do Brasil, consome muito a música brasileira lá, e a gente conhece pouco, né? Ainda bem que existem artistas que chegam para a gente, né? Cesária Évora, Mayra Andrade, né? Alguns ali mais ligados na música de Cabo Verde vão falar de Sara Tavares, Tcheca, o Dino Santiago, então, os Tubarões, que é um grupo antigo, que inclusive foi o primeiro a gravar Joãozinho Cabral. Então, tem um monte de coisa muito incrível, tem uma riqueza de ritmos maravilhosas, assim, e é uma ponte que eu queria muito fazer, apesar de eu nunca ter ido a Cabo Verde, eu fiquei muito interessada, assim, no crioulo cabo-verdiano e tal. Depois vivi algumas situações muito inusitadas de cantar com artistas de Cabo Verde, especialmente o Mário Lúcio Souza, que é um escritor e compositor, cantor de Cabo Verde. Ele me convidou para cantar em dois shows dele aqui no Brasil, um no Mimo, em Olinda, e outro no Blue Note Rio. Quando fui depois a Lisboa de novo, conheci a Celina Pereira, que é uma cantora maravilhosa, muito dedicada à morna, que é um ritmo também de lá, já falecida, mas que me deu caminhos muito especiais, me incentivou muito a cantar Cabo Verde, porque era um ponto de insegurança para mim, pelo crioulo, por não ser por não ser cabo-verdiana, por não ser uma artista negra, coisas que a gente tem refletido e pensado muito, então era um ponto de insegurança para mim, mas quando essas pessoas de lá falam, não, vem, cante, por favor. Eu percebi que tinha um elo e que os artistas, o público de Cabo Verde ficou muito feliz de ver uma artista brasileira, como alguns outros fazem, né? Martinho da Vila já fez conexões com Cabo Verde, Emicida já fez conexões com Cabo Verde, né? Então, quando isso acontece, é muito especial. E eu entendi que tem um carinho ali diferente. Então, assim, tudo isso... para falar que essa música ela abriu uma porta para mim, para o que veio a se tornar depois o Corpo Mar. E aí, só para fechar esse raciocínio e esse argumento, né, em relação a essa música, ela tem muito também desse lugar de eu não estou entendendo exatamente o que está sendo falado, porque ela está em crioulo cabo-verdiano, mas o meu corpo responde a ela. Então, não precisa passar por um conhecimento prévio ou por uma racionalização de compreensão exata da letra. Ela pega pelo corpo. E é por isso que ela está no disco, porque ela me pegou pelo corpo. Depois eu fui entender a história e aí ganhou mais força, porque ela conta a história do Joãozinho Cabral, que é um produtor rural, e ele trabalha numa terra que não é a terra dele. Ele não é dono da terra, mas é ele que produz na terra. E num momento de seca, e Cabo Verde também sofre muito com secas pela sua localização geográfica, inclusive está ali na altura também do nosso Nordeste, ela, num ano de seca, a terra não produziu, e ele vive um momento ali de tensão, porque ele tem que pagar para usar a terra. E aí ele fala, diga à mamãe para ficar tranquila que eu estou dando o boi para pagar a terra, né? Ô mamãe, ô mamãe, ô mamãe, vamos mamãe, na bende boi, não tá paga, né? Eu tô dando boi e a terra tá paga, né? Uhum. Pra ela, diga a mamãe para ela ficar tranquila. a próxima música que a gente escuta, né, nessa sequência é Água de Mar, Água de Mar, que é cubana, do meu querido amigo, talentosíssimo cantor, uma voz linda, um compositor maravilhoso, Aliesque Pérez. E Aliesque, adoro quando a voz dele aparece nessa música, assim, com uma força, um mistério, uma certa sensualidade também. E essa música ela traz uma outra temática, que é a temática das pessoas que estão transitando no oceano para migrar. E aí vem imagens muito doloridas também, né? De balsas, de condições de transporte muito precárias, mas essa busca por chegar a outra margem, por chegar a outro lugar. Então, Água de Mar fala disso, né? E claro que é uma reverência, né, a Iemanjá, como um pedido de proteção, né? A gente termina a faixa, né? Ele trouxe esse elemento, né? Me deixa chegar, Iemanjá, me deixa chegar, né? Então, é uma reza mesmo, né? E ele, como cubano, traz o ponto de vista dele, claro, ligado ali muito mais ao lugar da reza, né, do pedido de proteção, para que se chegue a outra margem. Ele já viveu isso no círculo familiar, né, de pessoas que optaram por uma escolha de migrar dessa forma, né, de sair dessa maneira. Então, é um tema muito caro, né, a ele. Então, ele traz isso. Então, olhando para esse nosso mergulho, esse nosso mar, esse corpo-mar, no disco, essa é a faixa que traz essa temática, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira muito bonita. Sim. Eu amo essa música, e o que fica muito em evidência é a relação de fé com essa orixá, que é a minha, também, né, para quem eu tenho muita devoção, que é Iemanjá. Suficiente será cuando se hable de beber. agua de mar, que de un suspiro llega y todo, todo toma su olor. Agua de mar, que amanecí cantando arriba abajo. Agua de mar, beso de sal, sueño tras el cristal, para llegar a ese lugar donde puedo levitar. Aline Páez navegando en su Corpo Mar, el bello, intenso y danzante álbum que lanzó en 2024. La portada de Corpo Mar contiene símbolos y metáforas que reflejan profundamente la temática de este álbum. El mar es un símbolo central que representa no solo el elemento físico, sino también la fluidez de las emociones y experiencias humanas. El agua en muchas culturas se ve como un medio de purificación y renovación, lo que resuena con las ideas de transformación y crecimiento presentes en las canciones del álbum Corpo Mar. También puede referirse a la experiencia femenina y la conexión ancestral, evocando la idea de que el cuerpo es un espacio de memoria e historia, especialmente en el contexto de la herencia cultural afro-brasileña. Aline, el uso de la palabra cuerpo en la portada sugiere una exploración de la identidad y de la corporalidad. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Esa capa realmente traz o corpo en evidencia, né, nesse mergulho no mar. A idea é trazer essa imagem de profundidade mesmo, né? Do corpo. Claro que a gente sabe que o corpo é repleto de água e também é influenciado, né, por isso, seja pela lua, pelas fases que também acabam puxando aqui a nossa água, o nosso humor. Então, é uma imagem poética mesmo, né, para entender, ou melhor, trazer esse ponto de vista de um oceano profundo que a gente carrega dentro de nós. Então, quando a gente fala também de autoconhecimento, é sempre, quase sempre, é uma imagem de mergulho interno, né? Mergulhar em si mesmo, né? Eu acho que tem outro elemento nessa capa, que aí também, né, fazendo a relação com o corpo, que esse corpo, né, essa foto que foi tirada, é quase como um ventre, né? Assim, eu não estou numa posição de bebê, mas eu estou saindo, né? Então, quando a gente está prestes a nascer, a gente está ali naquela piscininha, na barriguinha das mamães, né? Repleta de água. Então, tem uma relação com o ventre, né? E aí sim com esse feminino, tem uma relação com um elemento de criação, tem uma relação com a imagem de emergir, né? Sair de um lugar de profundeza e colocar a cara para fora e respirar e nascer, né? Esse álbum é um renascimento para mim. Ele traz, como a gente chegou a comentar, acho que, né, quando a gente estava marcando essa entrevista, ele traz uma outra sonoridade que eu venho navegando, que eu venho buscando. Então, já é uma outra linha, já é o meu segundo trabalho pós-pandemia, né? Então, ele traz outras mensagens. Ele traz uma Aline compositora, então, é um nascimento da Aline compositora dentro de um lançamento fonográfico. É uma Aline que também passou por vários processos de autoconhecimento, de busca por si mesma, né? por ser... E aí, sim, enquanto humanidade, mas também enquanto mulher, né? Mais a própria de si mesma, mais corajosa, expondo o seu corpo nu de uma forma que eu gosto, que me cabe, que é potência... Então, essa capa, ela traduz todos esses elementos, né? O mar como esse símbolo de força, o mar como esse lugar também que se relaciona com o corpo em si, o corpo enquanto humanidade. Então, acho que, basicamente, assim, é essa miscelânea. Então, essa capa, a curiosidade dela, né? A gente fez essas fotos, e aí quem for ouvir nas plataformas vai ver. É uma capa muito linda, estou doida para prensar um vinil com essa capa, porque é uma foto muito elogiada. A fotógrafa é a Bia Vasconcelos. A gente fez no Rio de Janeiro, na Praia da Reserva, num dia de água translúcida. A gente sabia que a gente queria esse resultado. Ela não é uma foto manipulada por inteligência artificial, porque tem gente que me pergunta... Claro que ela teve uma edição de cores, né? Ali, pouca coisa, na verdade, porque o mar estava com uma cor muito bonita. E é uma foto real. A gente, né, foi com a caixa estanque, com a máquina fotográfica apropriada para foto subaquática. Ela é uma fotógrafa especializada nesse tipo de foto. E era assim, está vindo a onda. Eu quero pegar a onda passando em cima do meu corpo. Um, dois, três e... E vai, entendeu? Então, a foto foi assim, a gente tem várias, né? Mas essa foi a da capa, porque foi o enquadramento perfeito. E ela traduz todo esse meu processo individual, mas também esse ponto de vista aí de sugerir que a gente possa disponibilizar o nosso corpo nesse universo gigantesco, né? Nesse mundão aí. E, bom, para a gente fechar, né? Esse passeio, esse mergulho que a gente está fazendo aqui e que o álbum propõe, a gente chega na última faixa, na última música, que é Oriki, né? E que é uma música de dois amigos também, Flávio Tris, que é de São Paulo, e César Lacerda, que é de Minas, dois compositores muito maravilhosos, que eu admiro muito. E que gravaram, né? O Flávio já tinha lançado essa música, eu ouvia recorrentemente, ele lançou um álbum chamado Sol Velho, Lua Nova, e essa música está ali, e eu me apaixonei, e eu sempre soube que essa música iria fechar o álbum. Eu nem sabia quais músicas teriam ainda, mas essa já estava, obviamente, escolhida, e eu sabia que ela ia ser a nona música, ou a última música, né? Por coincidência, o disco tem 9 músicas, e 9 é o número de Iemanjá, e isso eu não sabia, depois foi dito para mim. Então, ela encerra o disco, e é uma oração, porque Oriki é um canto, né? Um canto reza, um canto devocional, é um tipo de manifestação, né? de expressão relacionada aos orixás, né? E Ori, a palavra, né? É consciência, né? Então, orixá, né? Que guia a nossa consciência, que guia a nossa cabeça, e Oriki, palavra para traduzir, na verdade, esses cânticos, rezas e encantamentos que existem em torno também das manifestações ligadas, né, aos orixás também. E ela é uma oração, né? Ela é basicamente isso, uma oração, né, que traz esse... Já, aí, nesse caso, esse salto, né? Começa com foge o mar para dentro do céu, né? Então, sai do mar e aí se expande mesmo. E eu espero, né, para renascer. Yansã, me dê coragem, só. Nanã, me dê um colo de avó. Nasce o sol em seu resplendor e eu só quero, eu desejo todo o calor. Ó, minha Iemanjá, Odoiá, eu festejo o mar. E Xangô, meu rei, seu fogo. Né? E aí tem esse refrão, né, esse B aí super forte, que é a oração em si. Eu peço a todos os orixás a bênção de viver, coragem para seguir, ter sempre luz para dar e ser livre até morrer. E, na minha opinião, ela traz um elemento espiritual, obviamente, ela dialoga com o Sem Fronteiras, né, que traz um elemento político muito forte, social, e o Oriki traz a relação, ou essas frases afirmativas, mas ligadas ao território espiritual. É, então, o tempo todo a gente está... Eu, Aline, me entendo também enquanto ser social, mas enquanto ser espiritual também, buscando o meu desenvolvimento, né, o meu aprendizado, o meu crescimento, traduzindo isso em coisas boas e produtivas para a sociedade onde eu vivo. Né? Esse é o meu lugar como artista. Então, o disco fala disso tudo. E eu espero que vocês mergulhem, dancem, se identifiquem e curtam bastante, espalhem, né, pelos sete mares. Pelos sete mares, disco, exatamente. É. Ha sido um enorme prazer conversar contigo, Aline. E também estava pensando que hace 9 anos, que se passaram 9 anos entre tu primeiro disco e el Sim, sí. Sim, é verdade. Coincidência também, né? Sim, sim. Grande, é. Eu sabia desse número, mas não tinha. Agora é 9 anos, exatamente. Interessante. Interessante esse número. Para quem é ligado nesses assuntos, eu adoro essas coincidências. Exatamente, sim. É um processo de vida, não? É um tempo de vida bem definido, bem determinado, não? Entre 9 anos, 9 meses. Un embarazo. Bueno, Aline, me encantó de verdad conversar contigo. Espero que en breve tengas novedades, más novedades sobre tu trabajo. Y siempre está aquí Contacto Brasil abierto para ti, para que comentes. Ha sido una delicia esta conversación. Y bueno, vamos a ver si en breve nos encontramos. Y también me encantaría poder recibirte aquí en Uruguay. Estoy en Uruguay y recibirte un día de estos aquí y verte en un escenario. Sí, perfecto. Me gusta mucho. Y estoy muy contente con esta conversa, con este espacio. Más una vez quiero agradecer todos los espacios que divulgan los trabajos artísticos. Son importantes para a gente. Entonces, es una honra estar aquí. Espero que os ouvintes estejam, né, felizes também, como a gente está, possam ouvir, possam gostar, que isso é o melhor retorno que a gente pode ter. E acompanhem meu trabalho. Eu estou em todas as plataformas de música, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Aline Paz. E acompanhem também, né, nas redes sociais, especialmente o Instagram, Aline Paz Música, que é onde eu divulgo um pouco do meu processo criativo, da minha agenda, das novidades, das minhas formas de pensar, das minhas atividades cotidianas. Então, fiquem em contato por lá e pelo YouTube. Só também deixando aqui esse convite para vocês acessarem também o YouTube, porque... Esse disco, ele veio, né, como eu falei antes, ele vai ter mais um clipe que vai ser lançado agora, Sonho Bom, mas ele já tem também alguns lançamentos audiovisuais que estão aí, que é o clipe de Mar Aberto, que é super bonito, e o clipe de Um Dia Você Acerta. Vocês podem. E Sem Fronteiras também tem vídeo com a Marina Iris participando. Uhum. E é um lyric, né, para as pessoas também aprenderem a cantar. E, então tem muita coisa legal, tem vídeos do show ao vivo, do Corpo Mar ao vivo. Fiz uma turnê longa aqui no Brasil de shows, circulando por diferentes cidades. Então já tem vídeo do show ao vivo, tem um monte de material legal para todo mundo assistir, me ver e compartilhar. É maravilha, isso. Aline. Um beijo grande para você e muito obrigado por ter estado aqui em Contacto Brasil uma vez mais. Graças, graças. Beijo. Contacto Brasil con Oscar García da Rosa.